Oh!

que é assim, o primeiro que postar ali na página o nome da banda, primeira banda do do vocalista do Queens of the Stone Age, que é o Josh Homme, que com 15 anos ele lançou, ele participou dessa banda, que depois, mais tarde, foi uma banda que deu origem ao Chaos. Então a gente quer saber o nome dessa banda aí. Olha aí, vocês vão ter que catar, procurar. Primeira banda do Josh Homme. Então, aproveitem e procurem enquanto vocês escutam o bloquinho. Vamos lá. We'll be right back. Conseguimos tocar a que o André mais queria, que é a Beating Back to Pure. Mas antes ouvimos então Boris e depois Black Tusk, antes Black Tusk, antes Tank 86, antes Blood Horse e antes Black Drowning Shocks, banda nacional. E era isso então, obrigado André pela certo, presença. Certo, eu agradeço. Todo mundo hoje no Obscuro. Exato, comparecer lá, bater cabeça, curtiu. Ouviu aí o Man Play. Ah, o som autoral dessa gurizada aí. Muito bom. Então era isso, minha gente. Muito obrigada por nos escutarem nessas 2 horas. Voltamos semana que vem. Cidade, 15 horas. Rádio Universidade.